Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre. Eita, voltei com o Café Brasil para discutir um pouco sobre nosso país, nosso pobre país. Mas será pobre mesmo, hein? Para começar a discussão, vamos com uma frase do filósofo chinês Confúcio. É fácil ser rico sem ser arrogante, já não é tão fácil ser pobre sem murmurar. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Oswaldo Coelho da Malásia me escreve um depoimento de impressionar. No fundo você vai ouvir Dança da Lagartixa com o grupo Choro na Feira. Sou profissional da área de telecomunicações. Trabalho já há 20 anos no exterior como contractor. Eu sou um brasileiro espeão que subi a torre de micro-ondas na década de 70. Abandonei o ginásio jubilado no terceiro ano. Aos 19 anos, parei de trabalhar com outros peões, pois achava que poderia fazer algo melhor. Arranjei emprego onde pudesse trabalhar com técnicos e engenheiros e chupar o cérebro deles. Aí eu vi que eles, apesar de terem saído da Poli e da USP, não estavam com essa bola toda. Resolvi competir com eles e ganhar o dinheiro deles. Eu gastava mais dinheiro com livros do que com comida. Eu lia 5 livros por semana. Subi a auxiliar técnico, passei a técnico, daí a técnico sênior. Estudei inglês aos sábados pela manhã por 2 anos e meio. Saí do Brasil e fui ser engenheiro de projetos de uma multi-alemã na África. Estudei em 2 bibliotecas, a do consulado americano e a do British Council, durante 4 anos dos 8 e meio que eu fiquei lá. Daí passei a supervisor. Passei a Project Manager e hoje eles me chamam de Transmission Project Director. Mas ganhar mais dinheiro que cara que tem PhD não é o suficiente. Ainda quero chegar a presidente de uma companhia antes de parar de fazer esse negócio aqui. Só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Muito tempo eu levei pra entender que nada sei. Que nada sei. Só depois de muito tempo comecei a entender. Como será meu futuro, como será o seu? Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou um filho. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois. Você tá ouvindo Dias de Luta com o grupo Ira, a composição de Edgar Escandurra. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Muito tempo eu levei pra entender que nada sei. Se sou eu ainda hoje canto essa canção. O que cantarei depois? Tem gente que vai achar o Oswaldo um cara sortudo. Teve sorte em ser chamado para trabalhar em empresas importantes. Sorte em estar no lugar certo na hora certa. Teve sorte de sair do Brasil. Teve sorte de ter seu trabalho reconhecido. Teve sorte. Teve sorte, enquanto milhões de azarados estão batendo cabeça e sendo injustiçados aqui no Brasil. Mas... será que foi sorte ele decidir aos 19 anos que não queria ficar no meio dos peões, hein? Foi sorte procurar trabalhar com gente mais educada para poder crescer, hein? Foi sorte gastar mais com livros do que com comida? Foi sorte estudar inglês aos sábados por conta própria em bibliotecas, hein? É sorte a sua gana de querer crescer cada vez mais? Tem gente que jura que é sorte. A história do Oswaldo mostra que é possível construir a própria sorte, mesmo partindo de baixo, sem pai rico, sem escola famosa, sem amigos influentes. Você conhece histórias como a dele, hein? Pois neste país dos conformados, cheio de gente que acha que tudo depende da sorte, do santo, do chefe, do padrinho, o Oswaldo é uma exceção. Sorte dele. Coisas da vida que acontecem. E sempre sofre quem não merece. Coisas da vida que acontecem. E sempre sofre quem não merece. Negar ao Benedito um lugar de mestre sala. E na escola jamais vão ouvir sua fala. 2 anos foi ele o campeão, mas hoje é o retrato da ingratidão. 2 anos foi ele o campeão, mas hoje é o retrato da ingratidão. Coisas da vida que acontecem. E sempre sofre quem não merece. Coisas da vida que acontece. E sempre sofre quem não merece. Opa, a samba de raiz no Café Brasil. Você tá ouvindo Sorte do Benedito de Batatinha com Zé Luiz. Carioca de Santa Teresa, o cantor e compositor Zé Luiz é um dos nomes mais respeitados do samba raiz da atualidade. Aos 62 anos, gravou seu primeiro disco, Zé Luiz do Império Serrano. Integrou a ala de compositores do Império Serrano e acadêmicos do Salgueiro. Você já tinha ouvido Zé Luiz, hein? Pois é, só aqui no Café Brasil. Mas hoje é o retrato da ingratidão. Então eu encontro um texto do escritor e empresário João Luiz Mauad, que escreveu Vamos falar de riqueza e não de pobreza. Adaptei o texto livremente para funcionar aqui no Café Brasil, até mesmo suavizando, mas que vai incomodar muita gente. Ah, vai! E ao fundo, você ouvirá Desde que o Samba é Samba, de Caetano Veloso, na interpretação de Aderbal Duarte. Aderbal é violonista e compositor. Esta preciosidade está em seu CD Toque com Bossa. Aderbal Duarte no Café Brasil. Thank you. Adam Smith, considerado o pai da moderna economia, deu a sua mais famosa obra, ainda em pleno século XVIII, o nome de Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. Evidentemente, ele não perdeu seu precioso tempo investigando as causas da pobreza das nações, pois sabia que a mesma não tem causas, já que é o estado natural do ser humano e, consequentemente, das nações. A pobreza, portanto, é o resultado da inércia. Se você é daquele tipo meio alucinado que deseja experimentar o sabor da penúria, simplesmente não faça nada. Livre-se dos seus bens, deite-se eternamente em berço esplêndido, como diz a anedota, digo, o hino, e eu garanto que a miséria virá fazer-lhe companhia. Não por acaso, durante a maior parte da história humana, a pobreza foi a norma, a condição natural de nossos antepassados. Extraordinária mesmo é a riqueza. Adam Smith sabia perfeitamente disso desde o século XVIII, mas infelizmente, ainda hoje, há muita gente que não compreendeu essa singela questão e continua perguntando equivocadamente o que causa a pobreza. A resposta mais frequente para essa falsa questão costuma ser uma completa falácia. Fulano é pobre porque Beltrano é rico, ou a nação X é rica porque explora a nação Y. O raciocínio, se é que há algum, por trás dessa enormidade é que existe uma quantidade fixa de riqueza na natureza, da qual os ricos ficam com a maior parte. Isso é um absurdo. De fato, a riqueza é criada pelo homem, através da produção, do empreendedorismo, da especialização e da divisão do trabalho. E, acima de tudo, pelo mecanismo de trocas no mercado. Por isso, no lugar de tentar tomar a riqueza dos ricos e redistribuí-la aos pobres, deveríamos implementar as condições necessárias para que o maior número possível de pobres pudesse juntar-se ao mundo dos criadores de riqueza. Eu vou repetir devagar para que você não entenda errado. Por isso, no lugar de tentar tomar a riqueza dos ricos e redistribuí-la aos pobres, deveríamos implementar as condições necessárias para que o maior número possível de pobres pudesse juntar-se ao mundo dos criadores de riqueza. As nações pobres da África não vão tornar-se ricas porque os países ocidentais lhes dão esmolas. Pelo contrário, elas só sairão da pobreza produzindo e trocando bens e serviços. A verdadeira batalha é criar um ambiente ideal para o enriquecimento das sociedades como um todo e, dessa forma, melhorar as condições de vida de todos os que nelas vivem. Boa parte das nações do mundo ocidental já venceu essa batalha e hoje encontra-se sob um modelo de organização social que se convencionou chamar de capitalismo democrático liberal. O capitalismo democrático liberal prevê um ambiente com poucas restrições à atividade econômica privada. Ele desenvolve-se dentro de um sistema que defende o direito à propriedade e o respeito aos contratos. Nesse ambiente, florescerá a competição e o esforço de empresas e indivíduos. Olha só, você está ouvindo Almir Sater e sua viola caipira, composição de Tião Carreiro, Lorival dos Santos e Piraci, Rio de Lágrimas. Essa música também ficou conhecida como o Rio de Piracicaba. E voltando ao texto de João Luiz Mauá. No Brasil, infelizmente, estamos ainda muito longe desse tal capitalismo democrático liberal. Temos uma mentalidade avessa ao lucro, extremamente assistencialista. Nutrimos grande admiração pela intervenção do governo na economia. São centenas de milhares de regulamentações, exceções, reservas de mercado, tarifas aduaneiras protecionistas, impostos e taxas às pencas. Sem falar das legislações trabalhista e sindical, que transformam a contratação de mão de obra num ônus pesadíssimo e arriscado. Junte-se a isso um sistema tributário boçal que, além de pesado e ineficiente, transforma o contribuinte em empregado do fisco. Enfim, tudo que o Estado brasileiro pode fazer para atrapalhar a livre iniciativa, ele faz e faz com presteza. E o direito de propriedade, hein? E começa achincalhado desde a Constituição Federal, que o coloca subordinado à tal da função social. Qualquer coisa que você possua, inclusive a força do seu trabalho, na verdade pertence ao Estado. E é sua somente, porque os príncipes eleitos delegam a você certos privilégios temporários em relação a ela. Como o respeito aos contratos e o Estado de Direito não estão plenamente assentados, nem em termos das leis ou da ética, a falsificação e a pirataria correm soltas, sem que as autoridades, os prejudicados e a população em geral tomem qualquer atitude. Basta percorrer as ruas das principais capitais do país para verificar a total impunidade com que os camelôs vendem mercadorias pirateadas, quando não contrabandeadas ou roubadas. Como se vê, ainda temos um longo caminho a percorrer até que consigamos estabelecer no Brasil os requisitos básicos para o nosso progresso. Para início de conversa, será necessário reverter a mentalidade tacanha que impera por essas bandas, cujo mote é a demonização da riqueza e a apologia da pobreza como valor moral. Sem isso, nunca chegaremos a parte alguma. Você conhece a piada dos dois operários, hein? Um brasileiro e outro americano, que trabalhavam numa obra de rua em Miami? Ao verem passar uma Ferrari, o americano, cujo pensamento foi certamente moldado pela velha ganância Yankee, diz mesmo: vou trabalhar muito, de sol a sol, se preciso for, até poder comprar um desses. Já o brasileiro, extravasando toda a sua raiva contra os ricos, vomita: esse ladrão deve ter roubado muito. Tá mudando e vai mudar, é assim que o povo diz. Tá mudando e vai mudar, e nada de melhorar. Tá mudando e vai mudar, é assim que o povo diz. Tá mudando, vai mudar, e nada de melhorar. A maior parte do povo tão ficando abestalhado, com conversa e mais promessa, nada é realizado. E o rico é cheio de dinheiro, e o pobre sempre lascado. Tá mudando, vai mudar, tá mudando, vai mudar. E o político sabido pra dizer que tem ação, algum dá uma camisa, outro dá um calção, fica dizendo calado que pega um outro em eleição. Tá mudando, vai mudar, tá mudando, vai mudar. Pobre revoltado diz: não voto mais em ninguém, um vereador no abraço, um deputado lhe dá 100, quando é na próxima eleição, vota no pior que tem. Tá mudando, vai mudar, tá mudando, vai mudar. A maior parte dos pobres só fala de se divertir, só fala em roupa e dinheiro, mulher nova pra curtir, é o cacete comendo e apanhando sem sentir. Tá mudando, vai mudar, tá mudando, vai mudar. Vai inteira muitos anos, com o povo vem massacrado, comendo de focinheira, feito um cavalo amarrado, ia dizendo uns aos outros, mas o meu voto é sagrado. Tá mudando, vai mudar, tá mudando, vai mudar. E disse um político velho e um tal de Joaquim Santana: pobre é com macaco, se engana até com banana, com sapato velho furado e duas picadas de cana. Tá mudando, vai mudar, tá mudando, vai mudar. A maior parte do povo tô ficando em desespero, o rico toma tudo, depois que tá com dinheiro, chama o pobre de cavalo, diz: agora eu sou o galo, posso cantar no puleiro. Tá mudando, vai mudar, tá mudando, vai mudar. Eu já vi pobre dizer: me orgulho de ser eleitor, porque o voto é secreto, eu só voto no doutor. Quando termina a campanha, depois que o doutor ganha, se esquece de quem votou. Tá mudando, vai mudar, tá mudando, vai mudar. E o político sabido, aonde chega é mentindo, promete emprego o povo, mentira tá iludindo. Pobre fica bestalhado, dizendo: eu tô empregado, e o fumo entrando e saindo. Tá mudando, vai mudar, tá mudando, vai mudar. Cada governo que entra faz um plano diferente, faz cruzeiro, faz cruzado, e o povo tudo contente. Tira zero, bota zero, depois vota novamente, e o que entra vai botando sempre do zero da gente. Tá mudando, vai mudar, tá mudando, vai mudar. Quando é época de eleição, eles brigam pro candidato, se danar de porta em porta, começa a pegar retrato, carrega macho nas costas em vez de voar no mar. Tá mudando e vai mudar, tá mudando e vai mudar. É assim que o povo diz, e nada de melhorar. Tá mudando e vai mudar, tá mudando e vai mudar. E é assim que o povo diz, e nada de melhorar. Tá mudando e vai mudar, tá mudando e vai mudar. É assim que o povo diz, e nada de melhorar. Tá mudando e vai mudar, tá. Ai, como a gente é conformado, né? Você ouviu ao som de Cachimbinho, que é o Tomás Cavalcante da Silva, e Geraldo Mouzinho, cantando a embolada Tá Mudando, Vai Mudar, uma história do Brasil. Café Brasil. E ainda sobre pobreza e riqueza, Samuel Johnson, escritor inglês que morreu em 1784, escreveu algo que faz a gente pensar. Quando eu era muito pobre e vivia a perambular por essa cidade, Londres, eu era um grande defensor das vantagens da pobreza, embora estivesse ao mesmo tempo aborrecido por ser pobre. Todos os argumentos propostos para sustentar que a pobreza não é um mal revelam que ela é, evidentemente, um grande mal. Você jamais encontrará alguém empenhado em convencê-lo de que você poderá viver feliz com uma abundante fortuna. É comum ouvirmos as pessoas comentarem quão miserável deve ser a vida de um rei, e, no entanto, todas elas anseiam por estar no lugar dele. E um dia cansado que tava da fome que eu não tinha nada, que fome que eu tinha, que seca danada no meu Ceará. Eu peguei e juntei um restinho de coisa que eu tinha, duas calças velhas, uma violinha, e num pau de arara toquei para cá. E de noite ficava na praia de Copacabana, dançando na praia de Copacabana, dançando chachado pras moças olhar. Virgem santa, que a fome era tanta, que nem voz eu tinha. Meu Deus, tanta moça, que fome que eu tinha, mais fome que eu tinha no meu Ceará. Você tá ouvindo Sérgio Cassiano com Pau de Arara, ou Comedor de Gilete, de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, que fez sucesso na voz de Ari Toledo. Puxa vida, não tinha uma vida pior do que a minha, que vida danada, que fome que eu tinha, zanzando na praia pra lá e pra cá. Quando eu via toda aquela gente no come que come, eu juro que tinha saudade da fome que eu tinha no meu Ceará. E daí eu pegava e cantava e dançava o chachado, e só conseguia porque no chachado a gente só pode mesmo se arrastar. Virgem santa, que a fome era tanta que até parecia que mesmo chachando meu corpo subia, igual se quisesse, pudesse voar. Vou-se embora pro meu Ceará, porque lá tem um nome, e aqui não sou nada, sou só Zé com fome, sou só pau de arara, nem sei mais cantar. Vou picar minha mula, vou antes que tudo rebente, porque tô achando que o tempo tá quente, pior do que anda não pode ficar. Pior do que anda não pode ficar. Pior do que anda não pode ficar. E agora uma surpresa de 1960, Rock do Mendigo, de Homero e Sérgio Ivan Ferreira, com Billy Fontana, ou Moacir Franco. Mira, não dou, mira, não dou. Iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê. Eu conheci um tipo que ficou maluco, e a causa disso foi porque ele encontrou um camarada de cara barbada que sua mente perturbou. Coitado do rapaz, foi perseguido a vida inteira pelo tal mendigo. Estendia a mão impertinente e murmurava roucamente: ei, no bonde, no trem ou lotação, surgia sempre aquela pobre mão, sempre a pedir, a implorar. Pois é, e é assim, ao som de Moacir Franco e o Rock do Mendigo, que o Café Brasil, que falou de pobreza e riqueza, vai chegando ao fim. Se você não gostou, não perca tempo escrevendo pra me xingar de porco capitalista. Eu tô ocupado demais trabalhando pra gerar riquezas. Hoje tivemos Cachimbinho e Geraldo Mouzinho, Sérgio Cassiano, Almir Sater, Zé Luiz, Aderbal Duarte, o Grupo Ira e Moacir Franco. Pode, hein? Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Gostou, hein? Quer copiar? Quer ver as letras das músicas? Quer ouvir de novo? É, acesse então www.lucianopires.com.br. Tá tudo lá. E pra terminar, que tal outra frase do sábio chinês Confúcio, hein? Se ele foi apedrejado pela primeira, seria crucificado por esta. Se um país é regido pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria são objeto de vergonha. Se um país não é regido pelos princípios da razão, a riqueza e as honras são objeto de vergonha. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.